Além disso, vou te passar todo o meu conhecimento para usar o aplicativo da melhor forma possível, para que você se livre de uma vez por todas do estresse e pare de perder tanto dinheiro assim com multas de trânsito.